com meus pés descalços, traçando o meu percurso. É de viés que vou asfalto, sem sair do curso, em curso curto minha excursão. Muros, grades, dígitos, ação na Babilon. Questão de omissão e tempo pouco, lendo me alucina. A molecada tá no movimento, ou na esquina, neblina, cortina. Da madrugada, alguns conhecem um pouco, muitos nem conhecem nada. Parada errada, bocada, tropeço. A cara rachada pelo teu próprio preço. Compreende que é assim com quem se vende. A carne sente a dor e a censura veta a mente. Quem se quebra se me entende, sabe como acaba a história. Geralmente cai quem sai da trajetória. Não sobra nem pra memória e é o fim da sua história. A estrada é perigosa, sinistra, estreita. Tu pensa que é o tal, mas a vida te peita, te espreita. E o jogo vira num segundo. É que as ruas têm suas próprias leis pelo mundo. A estrada é perigosa, é sinistra, é estreita. Tu pensa ser o tal, mas a vida te peita, te espreita. E o jogo vira num segundo. É que as ruas têm suas próprias leis pelo mundo. Não, só ainda não se deu conta que não dura quem apronta. Tu perde o dedo, se aponta, perde a língua, se conta. Que é cada um por si, toda sorte conta. Vacilou, vai ser cobrado e se tu se emociona, é melhor esperar do lado pra não ir à lona. Ter humildade e disciplina na cidade, em cada esquina. A verdade que domina é o fundamento local. Se tu tomba, te atropelam, ralos que se desesperam. São apenas negócios, mano, não é nada pessoal. É tudo uma questão de sobrevivência, de malandragem, inteligência, habilidade e paciência. Saber o tom e a cadência. Na rua primordial é manter a mente fria. Na real, não importa o final, só proceder do dia a dia. A estrada é perigosa, é sinistra, é estreita. Tu pensa ser o tal, mas a vida te peita, te espreita. E o jogo vira no segundo. É que as ruas têm suas próprias leis pelo mundo. A estrada é perigosa, sinistra, estreita. Tu pensa que é o tal, mas a vida te peita, te espreita. E o jogo vira no segundo. É que as ruas têm suas próprias leis pelo mundo.